caro, querido amigo. Maria e Marta em pranto clamando ao abrigo, disseram a Jesus: o que ama está a padecer. Mas ele trouxe esperança, prometeu renascer. Lázaro vem para fora, ouve a voz do Senhor. A morte não tem poder, ele é vida e amor. Crê no que ele fala, verás a sua glória, a ressurreição e a vida, em Cristo nossa vitória. Marta disse: se aqui estivesse, não teria morrido. Mas Jesus afirmou: teu irmão será ressarcido. Ele é a luz que brilha, na noite traz calor. Nosso amigo e Salvador é a vida em esplendor. Lázaro vem para fora, ouve a voz do Senhor. A morte não tem poder, ele é vida e amor. Crê no que ele fala, verás a sua glória, a ressurreição e a vida, em Cristo nossa vitória. Pai, agradeço por ouvir, por estar sempre aqui. Crendo em ti, eu sei, a morte não é o fim. Desligai-o e deixai-o ir, a vida vai ressurgir. Em cada lágrima a esperança vai fluir. Lázaro vem para fora, ouve a voz do Senhor. A morte não tem poder, ele é vida e amor. Crê no que ele fala, verás a sua glória, a ressurreição e a vida.